Salvador, bom dia, Azul 4069, passa 1000 pés, por referência, solicite a letra. Passo do Via Dael, nível de voo 320. Via Dael, 320, Azul 4069. A 3890, chame o centro de Cicha, 1285, alternativo 125, decimal 45. 2685-2545, bom dia, bom trabalho. Autorizado, alinhar e decolar pressão 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 2, nós. Tango Juliette, Charles, vamos prossiga? Juliette, Charles, vamos aguarde o número 2, cópia. Decolar 225, transponder 5572, chutando de 13, estima controle em 20.8. 5572, 208, obrigado. Celeste 6211, suba conforme autorizado, aguardando o contato radar, troque correção. Contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360 via saída dela. Celeste 6211. Chega. Contato radar via saída dela, nível de voo 360. Brasília, via UP do 17, nível 360, saída árvore, transição elefa, decola da pista no zero, fazer decolagem curva à direita, acena 5005, controle 120, decimal 8. 365, contagiamento correto, chama pronto para o SPEC, estacionamento. Capitão Juliette Charles Zulu, pronto, cópia? Juliette Charles Zulu, autorizado Serra Bravo Lima Papá, rota conforme o plano de voo, nível 085, decola da pista 17, após a decolagem curva direita no corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5007, controle 120.8. Juliette Charles Zulu, protegimento correto, confirme pátio PLV. Gente, pátio PLV para torre, para acionamento e táxi, chama pelo 198.95, renega 1.0.7. Luna 865, portão 9, está autorizado. Chama táxi. Chama 2229, acione a identificação. Após o Bidude, voa Itape. Itape intercepta a via chegada, reporte para a descida. Na servidão, o Bidude Itape, vai vencer via, vai reportar para a descida. Obrigado. Acione 2229, voa da presente Itape. Da presente Itape, 2229. Azul 4069, chame centro Recife, 1251, lanterna, 133, decimal 95. Eu só entendi, 1395. Primário 125, decimal 1. Chile 6211, suba restrito, nível de voo 320. 093, gate 07, solicita pushback para mim. O 093, aguarde. Fazendo o gol no 093. Bianca Uniforme, prossiga. Bom dia, senhor. Bianca Uniforme, está no parque de direito, para 23 do autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará ao cliente do parque de direito. passarido 2229 para descer. Passarido 2229, desça e mantenha 4 mil pés de altímetro 10017, liberado as restrições de velocidade na chegada. Ok, então liberado as restrições, 4.10017, 2229. Chileno é 3.1, restrita nível de voo 320, chama o centro Recife, chama 28, decimal, correção, 125, decimal 1, alterna 13395. Voo 093 está autorizado, chamo pronto para o táxi. E eu ligo ao 093. Salvador, boa noite, né? Vai se aproximar da ponte 090, pronto. Boa noite, 65, autorizado ali ainda com a pista no 0.0080 graus e no 09. Pessoal, 90, boa noite, né? Alfa Yankee, uniforme, aguarde. Para o táxi, 182 a bordo, 250 de autonomia, autônomo Galeão. Voo 093 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 90 via PAT Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, QNH 107. Autorizado PAT Índia, ponto de espera da 90, 097, voo 093. Alfa Yankee Uniforme, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado prosseguir até o portão 03, reporte ao término. A 4958, voo em Mari, chegada Mari, ajuste 107. Voo 2775, voo em Mari, chegada a Mari, desça para o nível 160, você está muito próximo da aeronave da companhia, o 4958 no 150. Logo, voo em Mari, desça para 160. Azul 2775. 5, da Golf 37, controlando 0-9. Confere, não copiou. Bono 865, da Golf 237, controle 1-0-8. 1-0-8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 865, Arbo Alepa, 1510. 865 é o controle, está em contato. Radar após 2000, voo Alepa, suba sem restrições. Até após 2000, voo do Alepa sem restrições, grato, voo 865. Desça para 2000 pés, ajuste 1097, está autorizado em LF. 2097, ainda está estabilizado, 2229. O 4958, controle. Senhor, identificação. Azul 2775, Rui Duna. 2775, Duna. Contato radar, posição de 54 milhas afastado. Ainda na descida para 160 devido à alta. Proximidade contrária. Sim, mantendo 160, o 275. Decola aos 40, chama o controle de Salvador 1-20-8. 1-20-8, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1-093, passando 1700. A aba, a saída da aba. Voo 1-093, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Subindo via, o gol 1-093. Do 4958, para sua informação, tráfego posição de 2 horas, 4 milhas, aeronave da companhia, mantendo o 60. Direita proa 070. Quando você estabilizar a proa 70, vai descer para 2000 pés com 1-0-1-7. A intenção é que voe no máximo 4 milhas na proa para retornar à proa de Duna. Atenção, a proa é proa 070, pés com 2000 pés. Desce para 5000 ajustado. 4958. Seja menos, chama o condicionado, parte 3. 2775, esquerda duna. 2775, esquerda duna. 2775. Relativo, em relação ao outro tráfego, já está a 6 milhas, 6.5 milhas afastado. Então, por mesmo modo de Azul 4950, em relação à aeronave da companhia, está agora 6.8 milhas afastado. 4950. Número 3. Estamos com 240 nós indicadas. Você teria alguma velocidade recomendada para o 4958? 220 nós, a princípio. 220 nós, 4958. Salvador, é o Papatango Mike X-Ray Hotel, posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 9 do pátio principal. Entendido que é a remota 14 para a posição 09, confirma? Confirmo, posição 09, pátio principal. Gente, é autorizado o início do reboque e porta térmica na posição 09 e confirma somente a matrícula novamente. Beleza, o Papatango Mike X-Ray Hotel vai iniciar no teste, a gente reposta novamente. Gol 1865, chame Recife, 288. 288, gol 1865. Só um minuto, copo para a mão flotinha, para Fortaleza. Recepção grande agora. Certo, campeão de aproximação, cheque trem, torre 1985. Obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, passaria 2229. Passaria 2229, tráfego estável. Autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 119. 29. Decola a pista 10, primeira curva esquerda, fechou de saída bombo, transição flutir. Transponde 5037, o controle é 0018. Se chame no ponto de saída da Papá. Saída bombo, primeira curva esquerda. Transponde 5037, controle 20, 9. Correto, seja mesmo, chama a parte 3, 5935. Tá pronto, 9. Autorizado o chamamento de ataque, 5975, pode ser. Chamar para o ataque, 5975. 2775. 2775 está autorizado ali. Bom dia, voo no 4958, retoração esquerda proa 035, embecida para 2000 pés, limitado pelo curso do localizador. Número 3 para pouso. Então, esquerda 035, confirme a altitude. 2000. Esquerda 035, 2000 pés, limitado pelo localizador, o 4958. Inicialmente até através da posição 0612. O ingresso no 14 remoto é tudo coordenação, pessoal do parque, só um minuto. Ingresso aqui aguardando a 06, a coordenação para 14. A 3229 é até 14 autorizado, remoto. Nossa, remoto na 14 autorizado para 3229. Rio 5973, solicito autorização para o seu estacionamento para o estacionamento. 5973, está pronto, táxi? Para o pushback. E a espera? Polizário, chama táxi. Já, chama. Zona IHS, 4958. Suficiente, completa a aproximação em redução check-tank, torre 1895, azul 4958. 1895, bom dia, um bom serviço, 58. Bom dia, 4958. Azul, estabilizado e IHS. Azul, 4958, bom dia. Ajuste no 017. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Ciência, 4958. Prossiga aí, 4958. Ciente, vamos verificar se há. Que é a possibilidade e informarei o seu sinal específico. Passango, Juliette, Charlie Zulu. Está autorizada pela pista 17, vento 090 graus, 119. Rio 5975, mantenha a ponte espera, informo a outra nave já passou externo. Após o pouso da segunda aeronave, não há mais nenhuma aeronave. A sequência será autorizada para a decolagem. Azul 2775 no solo 55, direita, solo Salvador, 21, décima 1. Direita, primeira direita, solo 21, azul 2775. Salvador, Vilete, Charles, Zulu, da cola ao 55, transfere controle para o Itapuã, 120, décima 8. 108, bom dia. Azul 4958, vento 080 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero. Pouso, pista no zero, 4958. 775, autorizado para a Expo, aqui no site 3, centro finalizador, posição prevista, 4000. Alfa, aqui no site 3, concentração. 4000 é previsto que temos aqui. 4000, obrigado. Mantenha a princípio 1000 pés, siga a linha do litoral e forme seu estimado para pouso em Lapa. Lapa 1200. Lapa 1200, ciente. Qual a razão de subida que irá entregar quando autorizado para o nível 85? 500 pés. Ok. 500 pés. O senhor está autorizado a seguir a linha do litoral e subir para o 085? Resolvo. Espera a pista no 02. 11895. Ajuste altímetro no 07. Confirma somente o PAB. PAB 03. Sage para 2000 pés. Voo no 649. 2000 sem restrições. Voo no 649. 5973, Índia. Torre Salvador, 10295, 5973, está com 03 da bota. Azul 4958 no solo, ao 58, direita solo Salvador, 21, décima 1. Direita com o solo 21, 4958. Rio 5975, autorizado decolar pistão 0, vento 090 graus, 109. Kilo 73, atenta sinalizador, posição prevista 3 ao meu. A poderia confirmar, chegou bastante chave, mensagem. 5975, correção, o azul 4958, está autorizado Alfa Kilo 43, atenta sinalizador 3 ao meu. Alfa Kilo 43 para 3 ao meu, 4950. 973, bom dia, autorizada a linha, mantém pistão 0. Mantém no 0, 973. Rio 5975, decolada 1000, chama controle Salvador, 120, décima 8. 208, controle Salvador, Rio 5975. Rio 5975 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Contato radar, saída mão 5975. Rolo 649, está autorizado em ali. Autorizado elétrico no 649. Rio 5973, autorizado decolar pistão 0, vento 100 graus, 119. Autorizado decolar e decolar pistão 0, 5973. Juliette, Charlie Zulu, está autorizado o voo direto lá. Direto lá, tá, Zulu. Rio 5973, decola 02, chama controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia. Levou capa vista no 649. Controle autorizado. Polo 649, ciente, aproximação, cheque de trem, chame a torre 1-1-8-9-5, gol 649. 095, bom dia. Bom dia. Motor Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, é o controle, contato a radar, prossiga como autorizado. Chegou avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 119. Sempre pouso na pista no zero, no 649. Rio 5975, direto a Bucua. Obrigado, Rio, direto a Bucua, 5975. Rio 5973, direto a Romeu Forte, 018. Romeu Fox 08, 5973. Gol 1649 no solo 06, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Ah, o livrar 219, gol 1649. Solo Salvador, bom dia, gol 1649, livrando. 649, 30 táxi, Alfa reporta antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette. 5975, chame Recife 1285. 5973, chame Recife, 2085. 2085973. 4493 ingresso, Juliette, posição 1288 para informação, Alé. 970, só um minuto, copo Serezina e prepara a saída. Atenção, uma guarda a saída. Uma guarda a saída, pode esperar o 970. Graça do Salvador, bom dia, passaria do 223, remota 14, solicita autorização conquista pelo repetitivo, estamos com a informação boa. Gente, passaria 2223, agora copo. General 9970 na escuta, pronto, copy? Pronto, copy, pronto, siga. General 9970, autorizado, Serra Bravo, Tango Eco, 3Zina, conforme rota, plano de voo, Zulu 20, nível 340. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, eixo de saída, Momo, transição, Nenim. Transponder 5042, controle 1208. regimento geral 99, deixaram a confirmação somente o posição no pátio. O Romeu, para pátio, carro. Copiou, confirmaram 90. Negativo, confirmando novamente pátio. 5 Romeu, DNF cargas. 5 Romeu, pátio 3, chama profissional. Agora quando passar o posteiro, será melhor que levar um abraço para o cara. Mike Alfa, guarda cover para a terra, nós vemos Mike Charlie, confirma somente o nível solicitado, o corredor de Alfa. 045, não achar? Tem só um minuto com o teu, Golf Mike Alfa, confirma somente pistão no 7, faz 5. Mike Alfa, autorizado, Serra Nova de Mike Charlie, conforme rota, plano de voo, nível 105. Inicialmente manterá restrito no meu pés, após essencialmente com coordenação controle. Decola no 7, primeira curva à direita para ingresso corredor axé, transponder 5575, controle número 08, Golf Mike Alfa. B04, tracionamento, chama torre, 1195, bom voo. O Golf Mike Alpha, expressão National Taxi. Golf Mike Alpha, Live Taxi, chame para ingresso 717. Nós agora estamos no cópia número 2, que procede da Ela da Mancha. Passando 2223.4, a Terra da Conquista. 3223.4. 3-0, Terra Brava, conforme rota, plano de voo. Nível 180, decola no 0, primeira curva direita, perfil saída, Arbor, Elefa. Transpone 50, quarta frente. Controle no 20, decimal 8, passagem 2223. Tenta prisão com o pista em voo 180, passando de 2223, para a casa turma 0, que estou para a direita, perfil a boia aberta. 5043, pode, 2023. Correto, seja minha chama, proteciona, passando de 2223, 14, Romeu. Passando de 2223, passando de 3. 59, agora é 104, Guarulhos. Abraço, Golf Romeo. Conforme nota, plano de voo nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponde 5047, controle no 208, voo 1759. 360, Guarulhos, no 0 curva à direita da El Leda Motiva, 047, transponde, controle 208759. Correto, seja minha chama, posicionar a posição 01 no voo 759. Com 1092 controle, ajuste 1097, desça para